Muito boa tarde, ouvintes da Ultra Web Rádio. Vamos chegando. Meio dia 10, horário de Brasília. Eu sou Flávio Barbosa e sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do VHS, que começa agora e vai até as 3 da tarde aqui na Ultra Web Rádio. Você já sabe, isso sim é rádio. Hoje é domingo, dia 29 de setembro de 2013, dia em que nasceram Cid Moreira, Plínio Marcos, Silvio Berlusconi, Celso Pita, Marcos Frota, Paulinho Cascavel, Péricles Chamusca, Andriy Shevchenko, Vivi Fernandes e Daniel Pedrosa, o nosso Dani Pedrosa. E dia também em que infelizmente faleceram Francisco Alves, puxa vida, o rei da voz. Essa hora, se ele tivesse vivo, muito difícil, há uns 60 anos, você que é da velha guarda, com certeza estaria ouvindo. Ao suar o carrilhão, dando as 12 badaladas. Faleceram também Rino Levi, Jacira Sampaio, Luz Maxwell, Greg Giraldo, Hebe Camargo e, infelizmente, acabamos de receber essa informação, Fernando Pamplona, o rei dos carnavalescos, que faleceu hoje. Uma pena, né? Mas vamos nessa, o VHS está no ar e hoje traz Gal Costa, Angélica, Jackson 5, Moraes Moreira e Pepeu Gomes, Starship e outros que você vai ouvir e vai gostar e também vai pedir através do nosso Facebook, facebook.com/UltraRádio do Brasil, tudo junto, o nome da página é Ultra Web Rádio do Brasil, e também pelos nossos Twitters, Ultra Web Rádio, tudo junto, e FRAB_BR. Você também pode pedir pelo nosso site ultrawebradio.blogspot.com.br. Vamos repetir, hein? Nosso site ultrawebradio.blogspot.com.br. Também o nosso Facebook, facebook.com/UltraRádio do Brasil. E os nossos Twitters, @UltraWebRádio e @FRAB_BR. Nós teremos uma dose dupla, já que não temos entrevista hoje, do Arquivo do Humor com clássicos de um personagem do Felipe Xavier, que até hoje está marcando no rádio brasileiro. Também em homenagem à Semana do Rádio. Semana passada foi o dia do rádio, né? Dia do radialista foi dia 21. Dia do rádio foi o dia 25 de setembro. Também tem o Dia Nacional do Radialista, que é 7 de novembro, por causa do Ari Barroso. Aliás, radialista é uma profissão tão honrada que tem muitos dias para comemorar. Para mim, dia do radialista é todo dia, é ou não é? Também teremos o Você Faz Parte da História e, claro, a sua participação, como eu já falei, ok? Então vamos até as 3 da tarde, tem que ser agora, hein? Como a música que nós vamos tocar agora, abrindo o programa de hoje, banda Black Hill, tem que ser agora. Sem mais delongas, meio dia 13, muito boa tarde a todos. O VHS só está começando. Bem melhor parar agora sim do que fazer. Isto sim é rádio. Let's love you never, leave all. Esse ato louco, operário, de estar no ar. Esse sonho inteiro vale o que custar. Leva minha alma primeiro, depois meu olhar. Faz mudar a linha da vida que eu tinha, sempre, sempre, sempre mais. Feito um feitiço, feito um capricho, que me faz amar demais. Faz me ver agora, de dentro pra fora. Isto sim é rádio. We'll be right back. pesada de vento, som de assombração, coração sangrando toda palavra sã. A paixão, puro afã, místico clã de sereia, castelo de areia, ira de tubarão. Certa Ultra Web Rádio, meio-dia e 34. Vocês sabiam que essa linda música dos Alessi Brothers só fez sucesso aqui no Brasil? Justamente porque foi tema de novela? Essa música é muito linda, eles só são lembrados pela música Saving the Day. Música. Alessi Brothers com Sad Songs. Antes, Gal Costa com a participação especial do Roupa Nova, música de 1981, Açaí, clássico do Djavan. John Cavery, Hearts on Fire com o medley especialmente feito para o filme. Lucinha Lins com Sempre, Sempre Mais, música que deu nome à sua turnê. Queen com Radio Gaga, pedido do nosso querido amigo Rodney Brocanelli. Ele pediu, faça você também o mesmo. E também, abrindo o programa de hoje, banda Black Hill com Tem Que Ser Agora. E agora, meio-dia e 39 minutos, um recadinho. Você que tanto queria saber do futebol mexicano, você que tanto queria saber se alguma emissora no Brasil vai transmitir pelo menos um joguinho que seja do campeonato da Terra dos Aztecas, o país que tirou o Brasil a medalha de ouro em Londres 2012? Então, segura esse recado. Vai, Diego. A maior rivalidade do futebol mexicano, só aqui na Ultra, para todo um Brasil de audiência. América! América! América! Estoy contigo, hoy en mi corazón. Guadalajara! Chivas, vamos, dale Chivas, vamos rebaño. La historia dice bien, somos el rey del campo. Azul, cremas y rojiblancos, águilas y chivas. Eles irão escrever mais um capítulo na história deste El Clássico. América e Guadalajara, ao vivo, direto do gigante do Azteca, na Cidade do México. Neste sábado, a partir de 6:30 PM, aqui na Ultra. Ultra, isto sim é rádio. E aí, satisfeito? É. América e Guadalajara, América e Guadalajara, pelo Campeonato Mexicano. Agulha abaixo um pouco a trilha. Campeonato Mexicano, mais uma página na história del Clásico, e nós iremos acompanhar com exclusividade hoje. O Chivas vai enfrentar o Atlas às 4:50 horário do México, 6:50 horário de Brasília. Ontem, o América foi até Veracruz enfrentar o Veracruz no seu último jogo antes do Clássico e venceu o América. O América venceu por 1-0. Dá pra ver que os dois times estão bem nessa Liga MX, pelo menos o América. Então é o seguinte, depois desses jogos é o clássico. Preparem-se. Então é isso, meio-dia e 42 minutos, vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos com o Você Faz Parte da História. Até já, pessoal. Vem, abre seu coração. Você é um de nós, me traz sua emoção. Não saia da frente da TV. De segunda a sexta, Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase, está de volta em versão integral. Seiya e seus amigos enfrentando batalhas decisivas antes do confronto definitivo. Armadilha de Andrômeda! Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase. Reapresentação de segunda a sexta, às 10:30 da manhã e às 6:15 da tarde. Oferecimento Ringo da Videogames, uma promoção esperta da Balduco. Lego, um brinquedo que vira brinquedo. Toque, um chicle divertoso. Ninho Soleil, a força gostosa do solzinho. Quick, faz do leite uma alegria. Nosso amado vagabundo foi sair pra ver o mundo e até hoje não voltou. Um anúncio no jornal, certamente é o ideal, vamos providenciar. Tão bom classificado, eficiente, caprichado, vai fazer ele voltar. Classificado, tudo sintomas, o médico deverá ser consultado. Tomou seu tosse hoje, todo mundo vai tomar. Tomou seu tosse hoje, todo mundo vai tomar. Tosse gostoso como fica econômico, tosse gostoso como fica econômico. Vou tomar gostoso que está, vou tomar gostoso que está. Tomou seu tosse hoje, todo mundo vai tomar. Toddy contém porque contém mesmo. Toddy contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. Toddy é gostoso porque fica econômico. Toddy é gostoso porque fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Toddy é gostoso. Toddy fortifica. Toddy é econômico. Toddy é único. Toddy não tem nem pode ter similares. Toddy, qualidade, qualidade, qualidade comprovada. Olhem pra mim! Sou eu! João Brasileiro! Batata doce, cola de contas e patuá. Olha a mulata de óleo verde, saia branco, oxalá. De Geraldo Vietri, a próxima novela das 7 da noite. Muito bem, meio-dia 47, estamos voltando com o VHS. Eu tô aqui na página da Liga MX, a Liga BBVA Bancomer, e estou vendo, analisando a história do clássico que a Ultra vai transmitir com exclusividade, América e Guadalajara. O América está em primeiro lugar no torneio, o Chivas, pobre Chivas, em 16º. O líder América está com 25, o Chivas só com 7, meu Deus. E durante a história desse confronto, o América ganhou 15 vezes, o Chivas 17, houve ainda 10 empates. Então é isso, hein? Essa briga promete ser muito grande, porque o Chivas pode estar na zona do rebaixamento durante esse torneio, hein? É bom ficar de olho, bom ficar ligado. Diego Ramon vai narrar, eu estarei nas reportagens para a América e Guadalajara neste sábado a partir das 18h30 aqui na Ultra, ok? Então vamos voltar no tempo para saber o que estava acontecendo nesta semana, mas há muito tempo atrás. Com vocês, mais um Você Faz Parte da História. Você Faz Parte da História e relembra os fatos que marcaram a história da humanidade nesta semana, mas há muito tempo atrás. Começamos no dia 27 de setembro de 1967, quando a Frente Ampla de Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda começava a tomar forma. Na verdade, ela nunca ia existir. Governo deixa andar, Frente JK, JG Lacerda, assim dizia a última hora. Nenhuma providência de exceção será adotada de imediato pelo governo para barrar o caminho à Frente Ampla, que tem, assim, sinal verde para agir. Prevaleceu, na reunião ministerial de ontem, no Palácio das Laranjeiras, o ponto de vista do grupo moderado, tendo sido o ministro Gama e Silva, na época ele era o ministro da Justiça, voto vencido. Queria ele não só a decretação do Estatuto dos Caçados, como também gestões junto ao governo do Uruguai para que o senhor João Goulart fosse punido por haver firmado o Pacto de Montevidéu. Paralelamente, o MDB decidiu liberar os oposicionistas que quiserem ingressar na frente, considerando positivos os movimentos que visem a redemocratização do país. Vários dos partidários da aliança JK-JGCL preparavam-se esta manhã para comparecer à Assembleia Legislativa da Guanabara e ali ouvir a palavra do ex-governador da Guanabara em solenidade pública, assim disse o Última Hora daquele dia, mas a Frente Ampla não passou de apenas um projeto, já que a linha dura calou a Frente Ampla. Oh, que coisa. Se ela existisse, a história do Brasil seria completamente diferente. Indo para 1991, uma parte da história da igreja, uma história polêmica, deixava de ser contada, assim narrou o Jornal do Brasil. Boff renuncia à teologia da libertação. Em carta dirigida em abril ao prelado dos franciscanos, Hermann Scholeck, e divulgada ontem pelo jornal espanhol El País, o frei brasileiro Leonardo Boff admite haver renunciado à luta pelos postulados da teologia da libertação. Conseguiram matar minhas esperanças. Eu desisto. A Companhia de Jesus e o Santo Ofício venceram, escreveu. Boff, afastado em março pela Igreja Católica da atividade de professor, critica duramente o Vaticano e alguns bispos brasileiros de linha conservadora. No Rio, o cardeal arcebispo Eugênio Salles comentou: "Não dou maior importância a esse desabafo. A igreja é que tem sido vítima do Frei Boff", assim concluiu. Para quem não sabe, a teoria da libertação que era defendida pelo Leonardo Boff e que até hoje desperta divisões e cisões na Igreja Católica era um movimento supradenominacional, apartidário e inclusivista de teologia política que engloba várias correntes de pensamento que interpretam os ensinamentos de Jesus Cristo em termos de uma libertação de injustas condições econômicas, políticas e sociais. O senhor Joseph Ratzinger era um dos que caçaram a teologia da libertação porque achava que era, digamos, marxista, socialista, vermelha demais. A Santa Sé condenou, até hoje, por incentivo à luta de classes. O senhor Joseph Ratzinger, muitos anos depois, seria conhecido como Papa Bento XVI. Agora, voltando um pouco mais no tempo, falando ainda em Igreja Católica, 1977, 26 de setembro, o jornal O Globo anunciava que Petrônio Portela e Dom Ivo Lochaider discutiam reformas na CNBB. Durante mais de uma hora, o senador Petrônio Portela conversou ontem em Brasília com o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ivo Lochaider, iniciando assim o diálogo com instituições não partidárias para as reformas de 1978. Petrônio revelou que Dom Ivo mostrou-se bastante receptivo à ideia do diálogo e que as posições da igreja já estão firmadas em documentos, um dos quais lhe foi entregue na ocasião, Exigências Cristãs de uma Ordem Política. Trata-se da posição oficialmente adotada pelos bispos brasileiros durante sua última reunião no convento de Itaici, São Paulo. Ainda segundo Petrônio, Dom Ivo aceitou bem a ideia de que, no momento, o diálogo deva ser amplo para se chegar depois ao exame das propostas concretas em torno das reformas institucionais. Realmente a igreja começava a se abrir. Agora voltando um pouco mais no tempo, 27 de setembro de 1963, os bancos estão em greve, né? Mas isso não é coisa nova. Greve geral fracassou, os bancos funcionaram. Essa greve foi um grande fail, assim anunciou a Folha. Apesar da decretação à zero hora de ontem, no caso 26 de setembro, de greve geral em São Paulo, no setor bancário, quase todos os bancos particulares e agências do Banco do Brasil funcionaram ontem, embora com número bastante reduzido de funcionários. Os bancários tiveram total garantia policial, o que serviu para neutralizar a ação dos piquetes grevistas diante dos estabelecimentos. A garantia da polícia aos que trabalharam ontem se estende até às suas residências, em virtude de informações recebidas pelo existia DOPS antes da ditadura, segundo as quais os grevistas mostrariam às famílias dos furadores que não passam de traidores de classe. A ação policial sofre protesto dos grevistas que concordaram estar eivada de arbitrariedades. Contudo, mais de 30 bancários aglomerados em piquetes diante do sindicato foram detidos pelo DOPS, e uma passeata grevista não chegou a se realizar, coibida que foi pela polícia. Na época, fazer greve o buraco era bem mais embaixo. E fechando por hoje, Brasil assina novo acordo ortográfico para 2009. O acordo ortográfico nascia em 29 de setembro de 2008 e o Estadão do dia seguinte assim anunciava. O presidente Lula assinou o decreto que regula a adesão do Brasil ao acordo ortográfico da língua portuguesa. Novas regras entram em vigor em 2009, de forma facultativa, por exemplo, fim do trema, ideia sem acento, etc. Livros didáticos terão de ser adaptados até 2010, e em 2013, por acaso o ano em que estamos, as regras serão adotadas em concursos públicos e provas escolares. E assim, era modificada a nossa ortografia, que é a atual. Estamos em 2013 e temos que usá-la, é verdade? Então era isso, esse foi o Você Faz Parte da História desta semana. Semana que vem voltaremos no tempo com mais notícias que marcaram a história da humanidade. E agora tem Angélica, na época não ainda a mulher do Luciano Huck, mas sim aquela cantora simpática, com o tema que abria o Clube da Criança em 1990, na época que durava de 1 até as 6 da tarde. Bons tempos, saudade da Manchete. Coisa Aventureira! 4 minutos para 1 da tarde. Boa tarde a todos. Você está na Ultra, isso sim é rádio. E este é o VHS. Isto sim é rádio. Eu queria tanto estar. Isto sim é rádio. A gente esperava que fosse acontecer lá fora. Surge de repente agora, de dentro do coração. E essa força súbita me deixa assustado. Uma certa desconfiança está sendo precipitado, mas isso é precipitação. Mas isso é precipitação. Não dá mais pra premeditar. Se preparar, seja o que for. Nem fazer força pra lembrar. Ou esquecer algum temor. É hora de perder o vício. De querer voltar ao início. Chegou o momento propício de pular esse precipício. Numa precipitação. Numa precipitação. Precipitação é queda que termina além do chão. Precipitação é chuva que fecunda a plantação. Não há dúvida que é tolice ficar sempre na superfície. Feche os olhos para o mundo e tente mergulhar bem fundo nessa precipitação. Nessa precipitação. Nessa precipitação. Outra Web Rádio, 1h14, horário de Brasília. You. Quem nunca deu uns amassos ouvindo essa música, né? Chicago com If You Leave Me Now. Antes, Marcos Magalhães, trilha sonora daquele curta de animação que antecedia Sonho de Verão. Não sei se vocês se lembram, possivelmente sim. Precipitação, ele que é amazonense. Jackson 5, Got To Be There. Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais. Jump The Gun, banda irlandesa pouco conhecida aqui com Take Him Home. E, abrindo o bloco, Angélica com Coisa Aventureira. Rumi 19, quero mandar um grande beijo, um grande salve para minha amiga Adriana Sancas, lá do Rio de Janeiro, tá na escuta do VHS. Um beijão para você, Adriana, continue conosco. E você também pode fazer como ela e pedir a sua música, por que não, pelo nosso Facebook, Ultra Rádio do Brasil, tudo junto, pelos nossos Twitters, Ultra Web Rádio e FRAB_BR, e claro, também pelo nosso site, que é ultrawebradio.blogspot.com.br. Dois recados. Daqui a pouco, a partir das 4 da tarde, nós estaremos juntos para mais um jogo do Campeonato Brasileiro pela Rede Esportes Brasil, onde esporte é sempre 10. A narração é de Arthur Faria, os comentários de Renan Giorgetti, e eu estarei nas reportagens e no plantão. A Agulha estará operando mais um desafio para o São Paulo no Morumbi. São Paulo e Grêmio, você vai acompanhar pelo redesportsbrasil.blogspot.com.br. Não se esqueça, na Rede Esportes Brasil temos a melhor programação esportiva para você, hein? E toda quinta-feira, às 8 da noite, tem Papo de Doido com toda a equipe Freak na Ultra Web Rádio. Se você perdeu o último programa, ele já está no ar. Você pode acessar o site da Ultra Web Rádio, ok? E o último VHS também está no site da Ultra Web Rádio. Já já, depois do intervalo, temos Arquivo do Humor, primeira parte, primeira rodada, com clássicos do Doutor Pimpolho. E antes eu vou contar uma história sobre o Felipe Xavier. É uma história desse grande humorista que fez parte dos Sobrinhos do Ataíde. Agora 1h20, rápido intervalo, a gente já volta. Copa Mercosul 98. O Timão vai partir para cima, porque só a vitória interessa para a equipe de Luxemburgo. Mas uma das forças do futebol paraguaio promete mostrar muita raça. Corinthians e Olímpia. Hoje, depois do programa do Ratinho, Copa Mercosul, só aqui. SBT é Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Você me diz, por favor, onde é que eu posso encontrar o levantinho da Shell? Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, Shell, passe no posto Shell. Lá, Shell, passe no posto Shell. Sempre no retrovisor, sorte com ele é que eu vou. Tranquilo, vou passear. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, Shell, passe no posto Shell. Best out like him to ride on spot this round. Take it. Huh. Agora você tem o seu próprio shopping. Yeah. Shopping Grande Rio. É tanta loja, tanta diversão. Tudo em cima, num só lugar. Comer, comprar, sair, viver. Se apaixonar. Se encontrar. Shopping Grande Rio. O grande shopping do Rio. Aberto aos domingos. Shopping Grande Rio. É branca e jovem. Minha amiga sempre reclama de racismo. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Ailton, capitão do exército, é negro. Tem duas velhinhas no meu condomínio que sempre quando elas me encontram no elevador social, elas dizem, você não deveria entrar pelo serviço? Para Carlos, que também é negro, a pergunta é diferente. Correios, filho. Ele sempre precisa esclarecer. Não. Vizinho. O estudante de medicina moçambicano, Herman Grato, quando está sem seu jaleco branco, sente o preconceito sem palavras. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Diálogos contra o racismo pela igualdade racial. www.dialogoscontroracismo.org.br. Ah! Agora nós sabemos qual o lado que é melhor. Nós escolhemos Pepsi, é melhor você saber que agora é hora de você se decidir conosco. Eu sou mais Pepsi, estou feliz assim. Vivendo Pepsi com a gente, você vai ser diferente. Vem saber que todo dia deve ser de alegria. Eu sou mais Pepsi, é hora de você mudar. Mostrar que ainda pode a sua vida transformar. Eu sou mais Pepsi, é o meu coração quem diz. Deixei a nostalgia e agora eu sou feliz. Vem se juntar a nós, o nosso tempo é de mudar. É hora de você se libertar. Neste sábado, os maiores sucessos do Clube do Bolinha. Aviso ao bicho homem. Martinho da Vila, Eduardo Araújo, Sula Miranda, Sidney Magal. E mais, Demônios da Garoa, Roberta Miranda e Gretchen. Clube do Bolinha, neste sábado, 2 da tarde. Uma hora 25 minutos, estamos de volta com o VHS deste domingo 29 de setembro de 2013. E como hoje nós não temos entrevista, vamos duplicar o nosso arquivo do humor para contar a história de um dos melhores humoristas que o Brasil já teve e tem até hoje. Falo de Felipe Xavier de Castro Santos, que nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1972. Ele iniciou a carreira no rádio a convite do também humorista Marco Bianchi. Na época, Felipe cursava arquitetura na USP. Passou a apresentar, juntamente com o próprio Marco Bianchi e o Paulo Bonfá, totalmente excelente, o Rádio Alegre na Rádio USP, em 1991. Depois, o trio adotou o nome de Sobrinhos do Ataíde e foi contratado pela 89 FM. Na mesma época, apresentaram o Bola Fora com Sobrinhos do Ataíde, que todas as noites de faixa nobre sempre parodiavam as transmissões da Bandeirantes. Tem alguns no YouTube. Os Sobrinhos do Ataíde foram extintos em 1999, até hoje eu não sei porquê, e o Felipe se transferiu, portanto, para a rádio Jovem Pan, onde apresentou o quadro de humor Chuchu Beleza. Começou Chuchu Beleza ali. Lá ele tinha quadros como Homem Cueca, Boca Cheia e Selig. Na mesma época, também junto com Marco Bianchi e Paulo Bonfá, apresentou Rock Go na amanhã falecida MTV Brasil. Então, ele brigou com o Tutinha, né? Na época, eles nunca se entendiam. Tutinha, para quem não sabe, é o dono da Rádio Jovem Pan, FM, claro, e foi para Mix, onde apresentou o seu Chuchu Beleza, onde ele também lançou o personagem ao qual vamos homenagear nesta semana, o Doutor Pimpolho, aquele patrão chato que com certeza é o naipe de todos os patrões do mundo e que também, segundo ele, foi baseado em Tutinha. O sucesso do personagem foi tão grande que ele lançou 2 CDs com as melhores histórias do Dr. Pimpolho, Dr. Pimpolho e Dr. Pimpolho Volume 2, pela Universal Music. Em 2001, ele montou a sua própria produtora, a F. Xavier, a qual apresentou programas para a 89 FM. Criou também a animação Vida de Plástico. Em 2009, a rusga entre ele e Tutinha acabou e ele voltou para Jovem Pan com seus personagens e o Chuchu Beleza, que está lá até hoje. Vamos apresentar então, nessa primeira parte, 3 grandes quadros que me fizeram rir, que eu lembro sempre de ter ouvido na rádio Cidade de Juiz de Fora, por algum tempo exibiu o Chuchu Beleza, e que eu conheci também, um pouquinho antes, pé quando o meu irmão, Humberto, que na época trabalhava no Maranhão, ele só ouvia a difusora e a difusora de São Luís só exibia esses quadros. Com vocês, portanto, o Boneco Chuck, aniversário da Arlete, aquele do Floresta Negra, e fiscal da Receita Federal. Vamos lá, agradecendo inclusive ao próprio Felipe Xavier pela sessão dos arquivos. Senhoras e senhores, Arquivo do Humor, primeira parte no ar agora. Chuchu beleza, chuchu beleza, chuchu. Chuchu beleza, Doutor Pimpolho. Pinhão, papai chegou. Eba, que caixa é essa? É, Pinhão, presente pra você, ó. Abre. Eba, o Chuck, o bom amiguinho. Olá, eu sou o Chuck e quero ser um bom amiguinho. Eba, ai, fala pro meu quarto brincar. Horas depois. Pinhão? Ué, que esse boneco feio tá fazendo aqui na sala? Feio é você, seu velho desgraçado. Pinhão, que merda. Eu preciso de um corpo para transferir a minha alma! Adaru! Irpidecuda Panamá! Gente, que barulho é esse, amor? Esse boneco maldito aqui, meu! Ele tá querendo roubar minha alma, pô! Vai se fuder! Olá, eu sou o Chuck e quero ser o seu bom amiguinho! Pimpolho, vem dormir, vem! Vai se fuder, meu! Tô falando que esse boneco é um capeta! Ai, Pimpolho, tá bom, vai! Olha, eu vou tirar a pilha dele, aí você pode dormir sossegado! Ué? Cadê a pilha? Tire as mãos de mim, sua cabela bandinha! Cruz, credo! Alô, Jarbas! Entra aqui em casa, meu! Traz a arma! E o que que foi, doutor Pimpolho? Me dá essa arma aqui, meu! Ah, eu sou o Chuck! Eu quero ser um bom amiguinho! Eu quero ser um bom amiguinho! Papai, você tirou no meu brinquedo! Não encosta nele não, filhão! Não encosta não, não encosta! Ai, amor... O que a gente vai fazer com esse boneco? Não sei, meu, não sei. No dia seguinte... Ai, doutor Pimpolho, não precisava se preocupar. Meu filho vai adorar esse brinquedo. É, meu, tá meio surradinho, ó, mas ainda funciona. Só colocar a pilha. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Doutor Pimpolho. Com licença, doutor Pimpolho. Hoje é aniversário da Arlete, lá do financeiro. E as meninas estão organizando um parabéns e eu... Ah, e agora vai querer usar a minha empresa como salão de festas. Ai, doutor Pimpolho, é só cantar um parabéns com o pessoal do escritório. Desde quando eu autorizei esse tipo de festinha aqui na minha empresa? Justamente eu vim pedir aqui autorização pro senhor. Vai ser no nosso horário de almoço. Não vai atrapalhar em nada. Quero só ver, hein? É, doutor Pimpolho, pode ficar tranquilo. Tá bom, vai, meu. Mas avisa que quem puxar um com quem será tá no olho da rua, hein? Onde deixar, doutor Pimpolho? Meu, detesto bagunça na hora do parabéns. Doutor Pimpolho, discurso pode? Não, Sileidi, nada de discurso, meu. Só um parabéns bem baixinho e agora sai fora antes que eu mude de ideia, vai. Tá bom, tá bom. Sileidi, só uma coisa. Do que é o bolo mesmo, hein? Floresta Negra, doutor Pimpolho. Floresta Negra? Vai se fuder, meu. Bolo de pobre na minha empresa não, ó. Pode tirar do cavalinho da chuva que tá cancelado esse parabéns aí. Mas, doutor Pimpolho... Floresta Negra nem pensar, meu. E se algum empresário resolve me visitar e pega um Floresta Negra rolando aqui na empresa, meu? O que ele vai pensar de mim? Doutor Pimpolho, então meu, depois tem outro, ó. Vai cantar parabéns pra quê, meu? O que tem pra comemorar, meu? Mais um ano de pobreza, meu? Vai se fuder, meu. Ó, sai da minha sala, vai, Sileidi. Sai. Tá bom, tá bom. E aí, Sileidi, ele aprovou o aniversário? É claro que não, né? Eu avisei. Doutor Pimpolho não gosta de cereja. Floresta Negra tem cereja. Eu falei pras meninas comprarem o de chocolate. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Chuchu Beleza, Doutor Pimpolho. Tá bom, Slady. Qualquer coisa eu tô aqui na minha sala, hein? Meu, que coisa estranha. Ô, Slady, vem até aqui a minha sala. Pois não, Dr. Pimpolho. Slady, quem é esse cara que tá sentado aí fora, meu? Não sei. Não é conhecido do senhor? Não, meu. Quem deixou ele entrar aí? Dr. Pimpolho, eu fui até o banheiro e quando voltei ele já tava aí. Meu, então tira ele daí, ó. Ai, Dr. Pimpolho, eu não. Tira o senhor. Ah, meu. Vai se fuder, Slady. Tá bom, vai, meu. Eu tiro. Opa. Oi, como vai? Posso ajudá-lo? Tá tudo pronto aí? Tudo pronto? Me ligaram e disseram que já tava tudo pronto. Pronto? Mas pronto o quê, amigo? Desculpa, eu sou o Godoy, fiscal da Receita Federal, e vim até aqui para buscar o balanço fiscal da sua empresa. Fiscal? O senhor deve ser o Dr. Pimpolho. Pires. O senhor não é o Dr. Pires? Não, meu. Que número é aqui? 5654, meu. Me desculpa, viu? Entrei na empresa errada. Passar bem, viu? Dr. Pimpolho, quem era? Ninguém, meu. Era engano. Alô, Pires? Meu, sai daí agora, Pires. Sujou, meu. Sujou, meu. Fiscal tá indo aí agora, meu. Se manda, Pires. Sujou. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Esse Doutor Pimpolho, se você tem um chefe como ele, não é nenhuma mera coincidência. Esse episódio do aniversário da Arlete, por exemplo, no, onde eu trabalho, no Tribunal de Justiça, vez por outra aparece um bolo Floresta Negra, vez por outra tem um bolo também, é liberado aquelas festinhas, por exemplo, ano passado, esse ano tive muitas, e o bolo do ano passado, minha gente, quando eu ainda trabalhava na SAS, era Floresta Negra. Mas eu acho que isso não interessa a vocês, na verdade. Daqui a pouco mais, três clássicos do Doutor Pimpolho, que até hoje passa na Rádio Jovem Pan. Obviamente que eu não vou poder exibir os quadros da Rádio Jovem Pan FM porque não tive autorização para isso, só os da Mix. Agora tem mais música e um clássico do Bregão. Evaldo Braga com Sorria, meu bem, sorria, sorria, porque hoje é domingo, o tempo está ruim em Santos, mas você deve sorrir. Rumo 35, uma ótima tarde a todos e você está no VHS. Isto sim é rádio. canoa quebrada até Cochabamba. De canoa quebrada até Cochabamba. Ele dança a lambada, ela baila a lambada, ela baila, ela baila, ela baila a lambamba. Ela vai pra Bahia, ele vem de Luanda. Ela vai pra Bahia, ele vem de Luanda. Ela chega de dia, essa nega batia, batia, batia, de noite se manda. A lua e o mar, a lua e o mar, a lua e o mar, a lua e o mar, a lua e o mar, a lua e o mar, a lua e o mar. A lua vai querer me seguir, vai querer me guiar pra bem longe daqui, me levar. Deixa a noite cair, deixa o sol levantar, deixa o rio correr para o mar. Isto sim é rádio. Waiting.

FM, sucesso em primeiro lugar. Nutrilatina apresenta Sopa Leve. Não perca a forma, menina jeitosa. Rebola, queijo, batata, cebola. Um beijo nela, leve, light, a sopa da estação. Sopa leve, emagrece mesmo. Perca peso e não perca o verão. E na novela das oito, Joana entra para o convento. Você cumpriu a promessa e agora o que será de mim? Eu digo ou não digo? Tá te brincando? Depende muito da intimidade que você tenha confinado, né? O macaco tá certo. O Planeta dos Homens. Neste bom domingo, 6 da tarde. E 3, horário de Brasília, estamos de volta com o VHS. E olha, você quer ouvir futebol mexicano? Você que tá enjoado do futebol brasileiro, quer ouvir um jogo de futebol em português? Da terra dos aztecas, do país campeão olímpico em Londres 2012? Diego Ramon, diz aí. A maior rivalidade do futebol mexicano, só aqui na Ultra, para todo um Brasil de audiência. América! América! América! Estoy contigo, oye mi corazón. Guadalajara! Chivas, vamos, dale, Chivas, vamos, rebaño. La historia dice bien, en fútbol somos el rey del campo. Azul cremas y rojiblancos, águilas y Chivas. Eles irão escrever mais um capítulo na história deste El Clássico. América e Guadalajara, ao vivo, direto do gigante do Azteca, na Cidade do México. Neste sábado, a partir de 6:30 da tarde, aqui na Ultra. Ultra, isto sim é rádio. Vocês ouviram bem, né? Neste sábado, a partir de 6:30 da tarde, com a narração de Diego Ramon, e eu estarei nas reportagens, América e Guadalajara, pela 13ª rodada do Campeonato Mexicano, a Liga MX BBVA, e você só vai acompanhar, sabe onde? Aqui mesmo, na Ultra Web Rádio, porque isso sim é rádio, e nós vamos ter muitas novidades, é só o início do caminho aqui na Ultra, hein? Pode ter certeza que seremos uma das melhores web rádios do país. Podem ter certeza disso. Agora, deixa eu mandar aqui um grande abraço pro meu amigo Leandro Leite, plantonista, tá sempre na escuta, ele gosta do Roupa Nova, eu também gosto, quem não gosta? E é pra ele que vai a próxima música, Roupa Nova com Linda Demais. Aliás, essa música, o título já diz tudo. 2:06, uma ótima tarde a todos, você está na Ultra e este é o VHS. Te desejo muito além do prazer. Vista meu futuro em teu corpo e me ama como eu amo você. outra vez. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu. Mil beijos de amor em muitos lençóis. Isto sim é rádio. Thank you. há mais de mil destinos. Em cada esquina, outras vidas esperando. Em cada esquina, há quase mil motivos pra gente ignorar. Da esquina, uma vitrine, muito bandeira, um imã na geladeira, alça de mira, lente de aumento, vampiro em frente ao espelho. Por que será? Me diz por que será que a gente cruza o rio atrás de água? Da catedral, uma palavra omitida no hino nacional. Tambores, motores, pulso e coração. Um minuto de silêncio antes da explosão. Por que será? Cruza o rio atrás de água e diz que não está nem aí, nem aí. Finge que não está nem aí. Isto sim é rádio. Always way it should be. Horário de Brasília, Ultra Web Rádio, 2h24. Maxine Nightingale, Lay Me On, música de 1979. Antes, Gabriela, ai que saudade dessa menina. Se Liga Meu Bem, Lionel Rich, Say You Say Me, Engenheiros do Havaí, 10 Mil Destinos. Essa música é do álbum Tchau Radar, de 99. No ano seguinte, foi a faixa título, apesar de não estar incluída, do CD ao vivo. Trio Rio, alemão, com New York, Real, Tokyo e Roupa Nova abrindo o bloco com Linda Demais, 2 horas 28 minutos. Lembrando, daqui a pouco, 15 para as 4 da tarde, eu estarei na Rede Esporte Brasil, redesportebrasil.blogspot.com, e nós vamos acompanhar São Paulo e Grêmio. Narração de Arthur Faria, comentários de Renan Giorgetti, reportagens e plantão deste que vos fala, Operação de Agulha. Então não se esqueça, São Paulo e Grêmio, a partir de 15 para as 4 da tarde, só na Rede Esporte Brasil, a emissora que faz do esporte sempre nota 10. Agora faltam 2 minutos para as 2h30, essa é boa. E já já o último e derradeiro bloco do VHS, com a segunda parte do Arquivo do Humor com Doutor Pimpolho. Até já, pessoal! Acaba de se tornar papai. Ô, Cartão, eu não tô dormindo nada de madrugada, Cristina.

Mas eu acho um absurdo pagar 15 reais por um drink que não custa nem 5. Amor, você quer tomar o Bloody Mary? Ah, quero. Então, garçom, traz um Bloody Mary pra ela. Não, não, espera. Acho que eu vou tomar só uma água. Meu, você tá fazendo economia por causa de 10 reais? Não, é que... Então pede a porcaria do Bloody Mary, meu. Mas, amor, eu... Toma o Bloody Mary. Você não quer Bloody Mary, meu? Então pede a porra do Bloody Mary, pô. Vai se fuder, meu. Tá esperando o quê, garçom? Vai lá e traz a porra do Bloody Mary pra minha mulher, pô. Se fuder, meu. Que foi? Tão olhando o quê, meu? Se fuder, pô. Não posso nem tomar um Bloody Mary relaxado com a minha mulher, meu. Todo mundo olhando, pô. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Chuchu. Chuchu Beleza. Yes. Doutor Pimpolho. E aí, doutor Pimpolho, aquele rapaz que tava querendo a vaga de gerente, tá aí fora pra o senhor fazer entrevista. Oh, meu saco. Tá, manda entrar, vai. Oi, doutor Pimpolho. Bonita aqui a sua sala, hein? Ah, ô amigo, por que você quer trabalhar aqui, hein? Como por quê? Porque é a melhor empresa do ramo. Ah, sei. E que mais, hein? Ah, e você é demais, né, doutor Pimpolho? Ô, eu sou seu fã. Meu fã? Claro, doutor Pimpolho, seu fã é muito grande. O jeito que o senhor trata os funcionários, é esse seu estilo aí. É. Com certeza. Puxa, nem sabia disso. Pô, então peraí, ó. Toma aqui. Ah, um papel com o nome do senhor? É pra eu entregar no RH? Não, não, amigão. Isso aqui é um autógrafo. Autógrafo? É, ué. Você não é meu fã, amigão? Então pega o seu autógrafo e vai se fuder. Não, mas é... Meu, detesto gente puxar saco. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Chuchu. Chuchu Beleza. Yes. Doutor Pimpolho. Quer mais suco de laranja, amor? Ah, meu, eu detesto tomar café da manhã com barulho. De onde tá vindo essa música? Não sei, acho que é do vizinho. Ô, Jarbas, liga o rádio pra mim. É, pois não, doutor Pimpolho. Prontinho. Ah, meu saco, pode desligar, vai. Ô, Cid, de onde é que tá vindo essa música, hein? Ué, é, doutor Pimpolho, é do carro que vem de Cândida, que tá passando aqui na rua. Ah, vai se fuder, meu. Droga, detesto festa no meio da semana. Relaxa, Pimpolho. Essa festa aqui parece que vai ser super legal. Acho que vai ter uma surpresa. Atenção, pessoal. Como eu tinha prometido, uma surpresa pra galera essa noite. Agora vai rolar um show de um pessoal que dispensa apresentações. Com vocês, pessoal. Esses caras? Ah, não, meu. Parou, meu. Amigo, sossega o atabaque aí, ó. Pode parar, meu. Não, meu, assim não dá, gente. Essa música não para de tocar em tudo que é lugar, pô. Toda hora tem esses caras. Meu, chega, né, pô. Não é possível que só eu não goste desses caras. Eu não é, gente. Então sou só eu que não gosto deles? Bom, pelo menos um, né? Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Esse doutor Pimpolho também dispensa qualquer apresentação. Foi o nosso arquivo do humor desta semana. Muito obrigado ao Felipe Xavier. E agora vamos com o nosso último bloco musical, que começa com os Mamonas Assassinas e 1406. Para quem não sabe, e para quem viveu nos anos 90 e não lembra, 1406 era o famoso telefone do extinto Grupo Imagem. Lembram das meias Vivarina, das facas Guinso, também dos óculos Amber Vision, que são citados nesta música? Pois é. Grupo Imagem era o líder nas televendas, nos intervalos de cada emissora, claro que menos a Globo. Todo mundo queria comprar aqueles produtos, mas hoje devem estar vendidos em sebos, né? Quem conseguiu comprar. Vamos lá então, Mamonas Assassinas com 1406 abrindo o último bloco musical do VHS. Isto sim é rádio. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret?

ele foi tudo isso. O início, o fim, o meio, um dos grandes da nossa música, eterno. Raul Santos Seixas com Guita antes, Century com Lover Why, Geraldo Azevedo, aliás um grande abraço pro meu pai, o meu pai Clóvis adora o Geraldo Azevedo, é pra ele que eu toquei. Tudo no ar. Do You Want to Know a Secret com os Beatles e Mamonas Assassinas abrindo o bloco com 1406. Um para as três, uma informação que acaba de chegar. Excepcionalmente hoje nós não teremos a transmissão de São Paulo e Grêmio na Rede Sport Brasil. Nosso narrador, Arthur Faria, teve um pequeno probleminha, teve que sair, por isso a equipe foi incompleta, foi um problema de ordem maior, mas assim que possível na Rede Sport Brasil você vai ficar sabendo no Twitter sobre a partida São Paulo e Grêmio. É muito bom porque eu vou poder ouvir com... Bom, tivemos um probleminha aqui no meu microfone, problema resolvido. 3 horas em ponto. E é hora de ir. 3 horas, o VHS deste domingo fica por aqui. Ah, antes um recadinho. Meu amigo, o Gavião, tá me lembrando aqui no Facebook que daqui a pouco, 10 para as 4 da tarde, ele estreia no programa Papo de Mãe. Quem tiver a TV Brasil em casa, com a apresentação da Roberta Manresa e da Mariana Cotio, quem tiver o Facebook, a TV Brasil em casa, você pode curtir o meu amigo Gavião, Leandro Gavião, o narrador do aterro, na estreia, nas reportagens. Vocês vão gostar muito, eu adoro esse cara. Ele é um guerreiro, ele é um lutador, ele merece tudo isso que está acontecendo, ok? Agora é hora de ir, 3 horas e 1 minuto, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, a vocês pela fabulosa, colossal, espetacular audiência, e já já nós voltaremos semana que vem, do meio-dia às 3 da tarde, com mais um VHS com os flashbacks, e olha, tem entrevista semana que vem, ok? Direi durante a semana. Era isso, muito obrigado a todos e eu encerro com o aniversariante desta semana. Se estivesse vivo, completaria 69 anos. Infelizmente, ele se foi. Mas com certeza o síndico deixou a sua marca na música brasileira. Tim Maia cantando Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, encerrando o VHS deste domingo. Uma ótima tarde a todos, boa semana, aproveitem bastante. Não se esqueça, sábado tem América e Guadalajara, eu estarei lá. Um grande abraço a todos, aquele beijo para as meninas, abraço para eles. Tchau, tchau, fui! Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, e tô mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Espero para ver se você vem. Não te toco nesta vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem. Ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo. Eu te adoro, meu amor. Não quero dinheiro, quero amor sincero. noite, meu irmão brasileiro. Maestro, sua vez, maestro. Amiguinhos, por hoje é só.